sei della mia donna. Daniel, passando dois. Tá passando dois, tá? Bom, aí mesmo, já não tem muita gente mais não.